de Mato Grosso avistei uma casinha de uma morena bonitinha. Ela tinha os olhos grandes e o rosto despontadinho. Imaginei a minha vida, ai, ai, ai, vou chegar lá moncadinho. Ela veio lá da cozinha, veio com dois copos na mão. O moço toma cerveja, brinda a nossa união. Eu sou um homem casado, tenho a minha obrigação. Casado pulando um corgo, ai, ai, ai, já não é casado, não. Entreti na prosa dela, logo foi escurecendo. Hoje eu poso aqui mesmo, pelo jeito que estou vendo. Se a mulher me perguntar, marido, o que estava fazendo? Ô, mulher, eu não vim ontem, ai, ai, ai, porque lá estava chovendo. Ô, marido, eu te conheço, não precisa me enganar. Por aqui não choveu nada como que choveu por lá. Mulher, você estava dormindo, não viu quando trovejou. A chuva por lá foi tanta, ai, ai, ai, que até a ponte rodou. Veja que mulher danada, não acredita na gente. É que a gente vem embora, ainda que morra na enchente. Pois eu vim até no rio, tive medo de passar. O rio estava tão cheio, ai, ai, ai, foi preciso de voltar. Eu voltei lá pra casinha, mulher, eu sou honrado. Juro que dormi sozinho, ela num quarto trancado. Levantei de madrugada, as águas já tinham baixado. Sou casado e sou honesto, ai, ai, ai,